pensa que vai ter de mãos beijadas o meu coração. Acertou na mosca, mozão. Banda W7. Emoção. Você pensa que pode me conquistar com essa conversa, você tá certa. Se você acha que vai me ganhar com esse seu corpo, acertou de novo e se imaginou. Eu ia por minha saudade nas suas mãos. Você tinha razão. Você tinha razão. Oh, saudade. Banda 007. Uma JBL na mesa tocando modão e não aguento não. Meu Deus, já tá tudo acabado, o freezer tá lotado, o coração chapado, dizendo por que cê não liga pra ela. Quem sabe ela cede e aceita voltar. Coração, você tá atrasado, liguei 20 vezes e ainda vou ligar. Vai que ela atende o celular. Pode som dessa caixinha me fazer beber tanta latinha, como é que pode? Ontem mesmo eu beijei, eu amei ontem, ela era minha. Será que tem alguém ou tá sozinha? Como é que pode som dessa caixinha me fazer beber tanta latinha, como é que pode? Ontem mesmo eu beijei, eu amei ontem, ela era minha. Será que tem alguém ou tá sozinha? Vai tocando aí caixinha. 007. Uma JBL na mesa tocando modão e não aguento não. Meu Deus, já tá tudo acabado, o freezer tá lotado, o coração chapado, dizendo por que cê não liga pra ela. Quem sabe ela cede e aceita voltar. Coração, você tá atrasado, liguei 20 vezes e ainda vou ligar. Vai que ela atende o celular. É Pop Saudade 3D. Já fiz do jeito que eu gosto. Só por um minuto, prometo ser breve, eu te juro. Já faz um tempo que penso em contar, não encontro palavras pra me expressar. Calma, me escuta, cê vai me entender. Não sei sua reação, mas eu vou te dizer. São mais de 5 anos tentando encontrar um jeito mais fácil de poder falar. No dia 4 de março, às 20h15, uma carta deixada no seu portão. Quando o celular tocou, você logo me falou. Recebi uma linda declaração, mas não dizia realmente o nome e o endereço do tal remetente. O remetente sou eu. Quem disse que te amava fui eu. É verdade, o teu olhar me faz viajar. Volto pro teu ar, é o que me faz respirar. O remetente sou eu. Quem disse que te amava fui eu. E com você queria casar, de frente pro mar, que os sonhos seus eram os meus. O remetente sou eu. Horas e 15, uma carta deixada no seu portão. Quando o celular tocou, você logo me falou. Recebi uma linda declaração, mas não dizia realmente o nome e o endereço do tal remetente. O remetente sou eu. Quem disse que te amava fui eu. É verdade, o teu olhar me faz viajar. Volto pro teu ar, é o que me faz respirar. O remetente sou eu. Emanuela, vem falar de amor comigo. Pop Saudade. Não fale mais o meu nome, não me telefone, por favor, não pergunte por mim. Vê se me esquece, some, se eu te vejo longe, vira a cara, finjo que não vi. Mas eu não vou mentir, tá doendo lá no fundo. Sem você eu não consigo mais. Vamos fazer assim, melhor não me procurar, porque morro de medo de te perdoar. Eu tô falando mal de você, yeah.